Olá, boas senhoras e senhores, estão começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz mais sexy do rádio. Essa é a edição de número 92. Hoje tá frio, né? Tá, né? Não tá. Sei. Deve tá. Então hoje tá frio. Hoje é dia da pizza em São Paulo, né? Tipo, hoje é dia aproveitando, da pizza em São Paulo? É, aproveitando esse friozinho e com o dia da pizza em São Paulo. Hoje é dia do frescobol no Rio de Janeiro. Eu achei muito interessante. Ah, pizza porque... e frescobol. Pois é. E dia no Brasil, dia do truco. Que é um jogo antigaço, né? De origem italiana. Foi trazido pelos nossos... Como diria... Antepassados? Ancestrais comuns? É. Ou os italianos, os espanhóis e tal. Mas assim, a gente adaptou o jogo, né? Tanto que o jogo é diferente até entre os estados. Começou, se popularizou primeiro em São Paulo e Minas Gerais. E depois tomou conta do Brasil inteiro. Mas, né, o jogo é diferente... É, o jogo jogado no Brasil é diferente do jogo que veio da Europa. E no Brasil, o jogo de São Paulo é diferente do jogo de Minas. Ah, tá. Assim, é, tem as suas... E aí, galera, bora marcar um truco? É, a pizza de São Paulo mais o frescobol do Rio de Janeiro é igual ao truco, né? O frescobol é um jogo, pizza italiana... Trocar um jogo italiano. É, eu queria apresentar pra galera que tá escutando nosso programa, nosso público fiel, escudeiro. Yes. Eu queria apresentar pra vocês um projeto muito interessante que eu descobri de um músico mineiro, com as iniciais GA, né? GA, G ponto, A ponto, aí vocês imaginem o que vocês quiserem. Que desde 2002 ele trabalha com música experimental, e faz produção de trilha sonora para dança e teatro. Mas ele ultimamente tem resolvido traçar uma carreira mais solo, assim, e fazer coisas próprias. E ele se intitula, né, como se define como barulhista. Foi uma maneira que ele achou para definir o que ele é e o que ele faz. Barulhista? É. Que ele fala que ele é apaixonado pelo ruído e etc. E segundo as próprias palavras do cara, né, abre aspas, minhas ferramentas de trabalho são laptop mais bateria mais objetos. Descobri que mais ferramentas requerem maior destreza e que é possível fazer música para dançar sentado. Tem gente que dança deitado. Então, eu, por exemplo. Ele tem várias coisas, mas eu escolhi duas músicas do disco que saiu em 2013, chamado Café Branco. Mas é instrumental? É instrumental. Uhum. E eu deixarei o site dele na página do Lixeirinha. No site dele vocês podem ler coisas que ele escreve, porque ele também escreve. Vocês podem baixar todas as coisas que ele fez. Tem vídeos, tem clipes, tem tudo, assim. Ele disponibiliza tudo lá. Eu escolhi duas faixas, a primeira é A Lufa e a segunda Nonada. Aproveitem, espero que gostem e é isso aí. Fica a dica, barulhista? Barulhista. Barulhista. De Minas Gerais. Uhum. Hoje a gente tá bem eclético, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, beijo pro Brasil inteiro. É, a gente tem ouvinte no Brasil inteiro, afim, não. Afim, não. Estranho, enfim, com afim, não. Tá, e depois de barulhista, a gente vai ouvir um experimento que eu fiz a semana passada, que consiste em 10 Winamps aberto. O Winamps, pra quem não conhece, é um software, né? É um player de música, um radinho, né? Então, eu fiz esse experimento e resultou em 2 horas e meia de músicas. Então, são 360 músicas que a gente ouve em 2 horas e meia. É claro que a gente não vai ouvir isso aqui tudo, né? Mas... é assim, eu separei, eu dividi essas 360 músicas em 10 winamps e depois eu coloquei pra tocar tudo ao mesmo tempo. Então a gente ouve 10 músicas ao mesmo tempo. É uma experiência muito boa, muito diferente, muito nova de ouvir música. E aqui a gente vai ouvir só uma prévia, né? Um teaser. Se quiserem ouvir na íntegra às 2:30, vai estar o link lá na página do Lixeirinha. Lembrando, é www.facebook.com/lixeirinha. Curtam a nossa página. É. E é isso. Então vamos de barulhista e depois minha experimentação musical super pra frentex, como diz os Hermes e Renato lá. E daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Não saia daí. cheirinha. One less Lixeirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.